Pela Rádio USP FM, você está ouvindo, a pedido de todas as manhãs de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje, somente com sucessos carnavalescos. Gente ouvinte, para participar desta pedida, o nosso e-mail é uspfm@sc.usp.br. Ou uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. E nesta oportunidade, nesta manhã de domingo, quem comparece via telefone para conversar com os nossos gentis ouvintes é ele, o dinâmico e ativo senhor de nossa coletividade, que pela segunda vez está exercendo à frente do SAI o cargo de diretor, é ele, o senhor Eduardo Coclin, que dá o bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, amigo Coclin. Bom dia, ouvinte. Bom dia, amigo Rubens Beth. É sempre um prazer falar desse programa maravilhoso que a gente tem o prazer de acompanhar sempre. Coclin, nós desejamos a você toda felicidade à frente do SAI, agora pela segunda vez. Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas, e a primeira é esta: a prioridade do diretor que deixou a autarquia, o SAI, o professor Jurandir, era a obra da estação de tratamento de esgoto, aliás. Você dará continuidade a essa obra, ou Coclin? Sem dúvida, essa obra, estação de tratamento de esgoto, é não só uma prioridade do ex-diretor, como uma prioridade do prefeito municipal, professor Newton Lima Neto. E nós já assumimos o SAAI com esse compromisso de até o final do aniversário deste ano, no aniversário dos 150 anos de São Carlos, nós inaugurarmos isso, que é um monumento à história são Paulo, que é a construção da estação de tratamento de esgoto. É um sonho do povo de São Carlos de resolver essa situação. Então nós manteremos esse compromisso. Temos o compromisso de terminá-lo até o dia 4 de novembro deste ano. Se Deus quiser, aliás, um grande presente para a nossa coletividade, hein? Pois esta obra aí é esperada há anos e anos e anos, décadas e décadas. Você está de parabéns. Coclin, quais são os seus planos à frente do SAI agora que você é diretor pela segunda vez da autarquia? Bom, além da estação de tratamento de esgoto, nós temos o compromisso de melhorar o trabalho do SAI no que tange a manutenção, a evitar que haja falta d'água, a melhoria do fornecimento de água em todos os bairros, principalmente os bairros mais carentes, mais altos da nossa cidade, a manutenção da rede de água, da rede de esgoto, a manutenção e o controle dos vazamentos, o controle das perdas, o controle também sobre as residências que lançam água pluvial na rede de esgoto, que traz um transtorno muito grande. Então, tudo isso, quer dizer, melhorar o serviço de manutenção, controle de vazamento, controle de falta d'água, controle das redes, melhoria dessa rede, isso também é um compromisso do dia a dia nosso à frente do SAI. Ô Coclin, agora que você é diretor pela segunda vez, você poderia explicar para os nossos ouvintes qual o ponto mais agudo do SAI atualmente, se é que existe? Existe um problema ainda, que nós estamos tendo problema no fornecimento de água no bairro da cidade de Araci. Uma vez que sempre, quase todo mês, nós estamos tendo problema com a captação de água no feijão, quando a nossa estação de água, nessa época chuvosa, a água acaba vindo suja da nossa estação e a gente tem que paralisá-la, deixar de servir água a Araci, aí pode faltar água. No entretanto, nós já estamos definindo a construção de um novo poço profundo no Ceado, que vai colocar de vez por todas fim a essa penalização da cidade de Araci. Nós não teremos mais problemas de falta d'água. Pois não, o Coclin, nós temos aqui uma pergunta crítica, hein? Não vai levar a mal. Ventila-se pela cidade que a unidade de atendimento do Tijuco Preto será fechada, o que trará grandes transtornos aos moradores dos bairros Cidade Jardim, Tijuco Preto, Santa Felícia, Jockey Club, Jardim Paulistano, Parque Industrial e demais. Nós gostaríamos de saber a verdade sobre esta notícia que está sendo ventilada em nossa cidade. Existe? Olha, Rubens. Pode falar. Olha, Rubens, essa questão, o SAAI, Serviço Autônomo de Agudo, está abrindo um serviço de atendimento ao usuário no centro da cidade, ali na rua Major José Inácio, esquina com a dona Alexandrina. E o serviço de atendimento ao usuário, SAL, ficará ao lado do SIM. Então, a ideia é que todo esse atendimento ao lado do SIM possa atender ali no centro todos os munícipes da nossa cidade. Então existe uma previsão, um estudo, para verificar se com a abertura desse serviço de atendimento na Rua Major, no centro, ao lado do SIM, centralizando o atendimento municipal ali, se ele, que nós acreditamos que será um atendimento moderno, das mais avançadas, um atendimento futurista, se vai ser necessário, isto é, se vai haver ainda demanda ao atendimento do Tijuco Preto. Isto é, se o morador do Jockey, do Cidade Jardim, do Tijuco Preto, continuaria vindo ainda ao Tijuco Preto, porque com esse atendimento no centro, ele já aproveitaria, quando viesse aos bancos, quando viesse ao SIM da prefeitura, ele já faria o trabalho, então, nesse tal. Então, nós estamos avaliando essa questão, e se a população dessa região do Tijuco Preto achar que é mais fácil, quando vem fazer outros tipos de trabalho, ou na prefeitura, ou nos bancos, ou no comércio, ele já fazer o trabalho também no SAI, então isso depende tudo de um estudo. Se a gente vê que vai diminuir o atendimento, que isso é, que as pessoas deixaram de frequentar o Tijuco Preto, então aí não tem sentido manter dois atendimentos. É, nós estamos conversando nesta manhã em um jardim, um coreto à música e à saudade, com o dinâmico diretor do SAI recém-empossado, ele que exerce essa função pela segunda vez, o Eduardo Coutrin, que está falando para os nossos ouvintes tudo o que está acontecendo no SAI, se vai ou não fechar a unidade do Tijuco Preto e quais seriam as melhorias que o usuário do SAI teria com esta mudança. Essa seria a nossa próxima pergunta, mas você já respondeu, Coutrin. Para onde iria a unidade do Tijuco Preto e quais serão os benefícios para os senhores usuários? Quer respondê-la novamente? O atendimento será no centro, será um atendimento super moderno, informatizado, com pessoas treinadas. Então o atendimento seria a primeira vantagem, ser próximo do SIM, segundo no centro, próximo de onde as pessoas vão resolver seus outros problemas. Mas nós vamos avaliar ainda se assim mesmo as pessoas necessitarem em grande número de atendimento no Tijuco Preto, para depois tomarmos uma decisão definitiva. Pois não, Coutrin, nós temos aqui mais uma perguntinha. Um grande anseio dos funcionários do SAI é este plano tão sonhado, o plano de saúde. Em sua administração, isto poderia tornar-se realidade? É, o plano de saúde nós vamos estudar, nós já estamos estudando o plano de reestruturação de cargos e carreiras do SAI. Opa, isso é muito bom. Prefeitura, e nós vamos trabalhar em cima da reestruturação do plano de carreira dos funcionários e também vamos estudar essa questão do plano de saúde, que é uma reivindicação antiga e que depende das condições financeiras e econômicas da autarquia. Ô Coutrin, nós sabíamos que você é uma pessoa dinâmica e bastante sensível e jamais deixará de lado este plano tão sonhado dos funcionários, que é o plano de saúde. Agora, meus parabéns pelo plano de reestruturação aí com os funcionários, obtendo aí vantagens através da carreira, o que é muito bom e vem também enaltecer o funcionário do SAI. Vocês, parabéns. Coutrin, muito obrigado, Rubem. Coutrin, qual a pergunta que foi feita por nós e que você gostaria de mencioná-la nesta manhã em um jardim, um coreto à música e à saudade? Fique à vontade. Rubens, só para parabenizar você, falar que esse programa seu, que é ouvido não só em São Carlos, mas em todo o estado de São Paulo e até na capital, é um dos mais bonitos programas de música que nós temos a oportunidade de ouvir. Eu adoro ouvir todas as manhãs e você está de parabéns, porque você é uma alma de sensibilidade muito grande. Coutrin, pela gentileza de falar para os ouvintes de um jardim, um coreto à música e à saudade pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, os nossos sinceros agradecimentos e toda vez que você tiver algum lembrete para os funcionários, para a nossa coletividade, use e abuse de nossa audição. Nós nos sentimos honrados com a sua fala, com a sua percepção e também com a sua atenciosidade. Coutrin, que você seja muito feliz em sua segunda administração perante o SAI. São os nossos desejos da Rádio USP de São Carlos e da equipe de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Fique à vontade. Muito obrigado. Um abraço a você e tudo de bom, sim? Obrigado. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Somente com sucessos carnavalescos, ele, a maior patente do rádio, também comparece para defender o grande sucesso com a assinatura do João de Barro, saudoso Braguinha. Almirante em Touradas, em Madrid. Carmen Costa, quanto sucesso carnavalesco na voz desta cantora Carmen Costa. Carmen Costa, aqui em nossa passarela nostálgica, vai defender do ex-marido dela, o Mirabeau, cachaça. Ainda para seus ouvintes, ele que tinha uma excelente orquestra de mambos, de tchá-tchá-tchá, ele que era o Rui Rei, que também nos carnavais cantava coisas bonitas. Rui Rei, com a sua orquestra do João de Barro Braguinha, a mulata é a tal. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola se pegasse o touro a unha. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir dessa conversa mole para boi dormir. Nada da cachaça. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça nasce do alambique e água vem do ribeirão. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta, não. Pode me faltar o amor, isto até acho graça. Só não quero que me falte o que é, meu bem? A gostosa da cachaça. Você pensa que cachaça é água? Pode me faltar tudo na vida. vida. Arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta, não. Pode me faltar o amor. Isto até acho graça. Só não quero que me falte. Que é, meu bem? A danada da cachaça. Confete, passinho colorido de saudade. Ao te ver, na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo hoje os sucessos carnavalescos, as músicas que mais o rádio tocava. Nós vamos com música nesta manhã, mas antes nós queremos felicitar a dona Sônia Coelho João pelo seu aniversário natalício, que dar-se-á na próxima quarta-feira, e ela vai receber dos diretores da Lafique Imóveis, dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, as felicitações. Também da equipe daquela casa, da equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade de seus familiares e de suas amizades. Parabéns pelo aniversário natalício da próxima quarta-feira. A gentil funcionária da Lafique Imóveis, dona Sônia Coelho João. Mas vamos com música. O sucesso carnavalesco do Carlos Galhardo, talvez seja esta página sonora que nós vamos rodar agora em arranjo maravilhoso do Radamés. Carlos Galhardo cantando do Haroldo Lobo, Alalaou, Jararaca. E esse sucesso internacional, Jararaca, que fazia parte com o Ratinho da dupla Impagável, Jararaca, dele mesmo e do maestro Vicente Paiva, Jararaca canta Mamãe, eu tô, a música mais gravada lá no exterior. E, ainda para os nossos ouvintes, nesta sequência cavalesca, nós vamos enfocar uma gravação raríssima, o Braguinha cantando, é, o saudoso João de Barro Braguinha, que recentemente faleceu e que deixou um legado maravilhoso musical para os nossos ouvidos, para os nossos ouvidos, para a nossa nação. Braguinha dele, Braguinha, Braguinha cantando numa gravação singela, numa gravação espetacular, como relíquia. Braguinha em saudosismo. Alalaô, faz que calor. Atravessamos o deserto de Saara. O sol estava quente, queimou a nossa cara. Alalaô, faz que calor. Muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, alá, alá, meu bom alá. Mande água pra ioiô. Mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá. Alá, alá, ô, oh, oh, oh, oh. Mas que calor. Atravessamos o deserto de Saara. Estava quente, queimou a nossa cara. Alalaô, oh, oh, oh, oh. Mas que calor. Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, alá, alá, meu bom alá. Mande água pra ioiô. Mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá. Muito. muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, alá, alá, meu bom alá. Mande água pra ioiô. Mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá. Mamãe, eu quero. Quer o quê, meu filho? Mamãe, eu quero ir pra avenida. Pra quê, meu filho? Esse ano eu quero entrar nos cordões. Você vai entrar lenha, viu? Ih, minha mamãe tá assim me com flauta. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. Se piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Olho as pequenas, mas daquele jeito. Tenho muita pena não ter criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da posse e o marido é um boçal. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamã. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Onde andará Colombina que o carnaval esqueceu? Com seu olhar de menina, travessa que Deus lhe deu. Onde andará Colombina? Onde andará seu Pierrot? Sempre à procura de um sonho que nunca realizou. Hoje o carnaval está mudado e o palhaço vai ao baile de blue jean. O Alequim não muda de bermuda e a Maria Antonieta no Elfim. Não há mais lança perfume, nem serpentinas no ar. Meu carnaval se resume em ver a escola passar. Então repito a pergunta que o tempo não respondeu. O que teria mudado o meu carnaval ou eu?